hard rock. Programa de Silvia Mendes. Um dos principais estilos musicais mais populares da década de 1970, com bandas como Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Aerosmith, AC/DC e Van Halen, atingindo o pico comercial por volta de 1980. Uma das principais influências do hard rock é o blues, principalmente o blues britânico. Bandas de rock britânicas como Cream, Rolling Stones, The Yardbirds, The Who e The Kinks modificaram o rock and roll, adicionando sons mais duros, riffs de guitarra mais pesados, uma bateria bombástica e vocalizações mais altas. Os primeiros temas associados a este estilo podem ser, por exemplo, Helter Skelter, de Paul McCartney, da banda The Beatles, You Really Got Me, The Kinks, Happening 10 Years Time Ago, The Yardbirds, My Generation and I Can See 4 Miles, de The Who. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make it? So I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what. Talking about my generation. My generation. the day while we all sing. Cause we get around. Things ain't too awful. I hope I die before I get old. Tower in the Taj Mahal, nice to see you. dear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I can see for miles. Nesse mesmo tempo, o guitarrista Jimi Hendrix produzia uma forma de psicadélico rock influenciado pelo blues que combinava elementos do jazz para criar um género único. Foi um dos primeiros guitarristas a experimentar novos efeitos de guitarra, como phaser, microfonia e distorção, juntamente com Dave Davies, dos The Kinks, Pete Townshend, dos The Who, Eric Clapton, dos Cream e Jeff Beck, dos The Yardbirds. A transformação do hard rock pelos Deep Purple continuou em 1972 com o seu álbum Machine Head. Duas canções do álbum, em especial, obtiveram muito sucesso, Highway Star e Smoke on the Water. O riff principal da última, feito de quatro power chords, fez dela a música tema da banda. Nazareth, uma banda escocesa, era responsável por uma variante de hard rock que comercializou o género ainda mais através do seu álbum Hair of the Dog, de extremo sucesso e que, por sua vez, influenciou diversas outras bandas. 70, o hard rock ramificou-se numa série de subgéneros. Em 1972, o pioneiro do rock macabro, Alice Cooper, colocou o hard rock nos tops com o seu álbum School's Out, que ficou entre os 10 mais vendidos daquele ano. No ano seguinte, Aerosmith, Queen e Monrose lançaram os seus álbuns de estreia, demonstrando as diversas direções do hard rock. Em 1974, Bad Company lançou o seu álbum de estreia e os Queen lançaram o seu terceiro disco, Sheer Heart Attack, com a faixa Stone Cold Crazy, que influenciou diversos artistas do thrash metal, como Metallica e Megadeth. Queen utilizou vocais e guitarras sobrepostas, misturando o hard rock com o glam rock, rock progressivo e até mesmo com ópera. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. lançaram os seus primeiros três álbuns, Kiss, Hotter Than Hell e Dressed to Kill, e em pouco mais de um ano conseguiram um tremendo sucesso comercial com o seu álbum duplo ao vivo, Alive. Em 1975, o grupo australiano AC/DC lançou o seu primeiro álbum internacional, High Voltage. O trio canadiano Rush lançou dois álbuns distintivamente hard rock em 1974 e 75, Rush and Fly By Night. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Party every day. I wanna rock and roll all night. And party. Toys in the Attic e Rocks, que incorporaram elementos do blues e do hard rock e influenciaram no futuro outros artistas como Metallica, Guns N' Roses, Motley Crue, Van Halen, entre outros. Em 1976, os Boston lançaram o seu álbum de estreia, extremamente bem sucedido, enquanto que os Heart lançaram naquele mesmo ano o seu álbum de estreia, Dreamboat Henny. A banda irlandesa Thin Lizzy, que já existia desde a década anterior, obteve sucesso comercial a partir de 1976 com o seu álbum Jailbreak e, especialmente, o seu símbolo principal, The Boys Are Back in Town. Downtown, driving all the old men crazy. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Uma banda importante no hard rock surgiu em 1978. A sua música baseava-se principalmente nas habilidades de Harry Van Halen na guitarra que popularizou uma técnica de um instrumento conhecida como tapping, demonstrada com clareza na canção Eruption do álbum Van Halen. We'll be right back. Em 1979, as diferenças entre o hard rock e heavy metal foram acentuadas quando a banda australiana de hard rock AC/DC lançou o seu segundo álbum mais vendido, Highway to Hell. A música da banda baseava-se explicitamente no rhythm and blues e no hard rock do início da década. Em 1980, os Led Zeppelin acabaram após a morte do baterista John Bonham após uma overdose. Bon Scott, o cantor principal dos AC/DC, também morreu no mesmo ano por motivos similares. Com estas mortes, a primeira onda do chamado hard rock clássico chegou ao fim. Algumas bandas, como Queen, se afastaram das suas raízes no hard rock em direção ao pop rock. No mesmo ano, os AC/DC gravaram o álbum Back in Black com o seu novo cantor Brian Johnson. O disco foi o quinto álbum mais vendido todos os tempos nos Estados Unidos e obteve grande sucesso em redor do mundo. Ozzy Osbourne, ex-vocalista dos Black Sabbath, lançou o seu primeiro álbum solo, Blizzard of Oz, com o guitarrista americano Randy Rhoads. Em 1981, a banda britânica de hard rock Def Leppard lançou o seu segundo álbum, High and Dry, com canções como Bringing on the Heartbreak. A banda americana Motley Crue surgia com o glam metal com o lançamento Too Fast for Love. No ano seguinte, o estilo expandiu-se com bandas como Twisted Sister e Quiet Riot. Em 1983, Def Leppard lançou o álbum Pyromania, que chegou à segunda posição nos tops americanos. O mesmo álbum ainda continha as músicas Fooling e Too Late for Love. She shuts out the night, a cast of thousands waiting. Too late. Naquele mesmo ano, Mötley Crüe lançou o álbum Shout at the Devil, que fez muito sucesso. 1984, dos Van Halen, também foi muito bem sucedido, chegando ao segundo lugar nas listas de venda de álbuns da revista americana Billboard. A canção Jump chegou à primeira posição nos tops de singles, onde ficou por diversas semanas. No mesmo ano, Scorpions lançavam o disco Love at the First Sting e conquistaram de vez o povo americano, ficando entre os 10 melhores do mundo, graças às músicas Still Loving You e You Like a Hurricane. O álbum Love at the First Sting gerou o segundo álbum ao vivo, World Wide Live. Can bring back your love someday. I will. O programa teve locução de Rita Gracias e João Soares. We'll be right back. realização de Silvia Mendes.